esqueci de dizer que eu já não vivo sem você vivendo em mim. Se você não existisse, eu te inventaria só pra mim. Fomos feitos um pro outro e você já faz parte de mim. Se você não existisse, eu te pediria adeus pra mim. É que só você me faz feliz assim. Se eu te pediria adeus pra mim, é que sou.